é salvo, não morre, não. Ele sobe à presença de Deus pra receber galardão. Roupas alvas tão limpa e pura, ele veste pra vida maior. Perde tudo por amor a Cristo, pra viver em uma vida melhor. Não, não se pode matar um crente. Jesus realmente falou assim: quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Os romanos se divertiam vendo as feras matar os cristãos. Não sabiam que lá nas arenas gotas de sangue eram grãos que brotavam e se espalhavam. E de Deus recebendo poder pra provar aos reis deste mundo que um crente não pode morrer. Não, não se pode matar um crente. Jesus realmente falou assim: quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Jesus realmente falou assim: quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim.